Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Nadinho da Ilha, com seu álbum Meu Amigo Geraldo Pereira. Baiana que entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não pode nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Falsa Baiana, o clássico de Geraldo Pereira. Não samba de qualquer maneira. Mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. Deixando a moçada com água na boca. Baiana, baiana que entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não pode nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. Deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana quando cai no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor. A gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e embaixo. Revira os olhinhos e diz, eu sou filha de São Salvador. Ministério da Economia, de Geraldo Pereira e Arnaldo Pereira. Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer até encher. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue mato. Com meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo. Eu sei que agora não há mais perigo, porque de fome ela não vai morrer. Seu presidente. O disco foi produzido por Henrique Cases, que também tocou violão e cavaquinho. No violão de sete temos Fernando César. Pandeiro e caixa é Oscar Bolão. Sobre Nadinho, escreve Sérgio Cabral. Toda vez que vejo ou ouço Nadinho da Ilha cantar, fico com uma sensação dupla, a de que estou diante de um artista maravilhoso e a de lamentar que o Brasil poderia ser um país bem melhor se soubesse colocar no devido lugar os seus melhores talentos. Vamos ouvir Você Está Sumindo com Nadinho da Ilha, uma composição de Geraldo Pereira e Jorge de Castro. Nega, vem cá, vem ver só como é que seu nego ficou. Depois do tal dia, neguinha, que você me deixou. Quem me conhece passa por mim, jogando piada, sorrindo. Você tá ficando acabado, te você tá sumindo. Nega, vem cá, vem ver só como é que seu nego ficou. Depois do tal dia, neguinha, que você me deixou. Quem me conhece passa por mim, jogando piada, sorrindo. Você tá ficando acabado, e você tá sumindo. Nadinho da Ilha, com seu disco Meu Amigo Geraldo Pereira. Agora é Acertei no Milhar, de Geraldo Pereira e Wilson Batista. Uma música marcada pela interpretação do Moringueira, Moreira da Silva. E Telvina, acertei no milhar. Ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Você de toda roupa velha, os pobres e a mobília podemos quebrar. Isto é pra já, vamos quebrar. E Telvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar num grande hotel. Eu vou comprar um nome não sei onde, de Marquês da Ilha de Visconde. Um professor de francês, mon amour. Eu vou mudar seu nome pra madame Pompadour. Diz ainda Sérgio Cabral sobre Nadinho. Ele é o nosso maior e mais fiel depositário do repertório de Geraldo Pereira, de quem, aliás, foi um dos melhores amigos. Confira em Escurinho, de Geraldo Pereira e Arnaldo Passos. O escurinho é no escuro direitinho, agora tá com a mania de brigão. Sagra de madrinha, uma pomba de alguma escurinha, ele fez ingratidão. Saiu de Canindá não faz uma semana, já a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurando intriga, já foi no morro do macaco, já bateu num bamba, já foi no morro dos cabritos provocar conflito, já foi no morro do pinto acabar com samba. Nadinho da Ilha, com seu disco Meu Amigo Geraldo Pereira, é o disco do dia de hoje. Um lançamento Hobby Digital nas melhores lojas de disco. Mais informações no site www.hobbydigitaltudojunto.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Gilberto Nascimento. Até amanhã com mais um disco do dia.